Bem, amigos da Real, aqui quem fala é o Barão, o Armando Amin, ou um cafetão chamado Barão, vocês escolhem aí o meu nome. E é isso, eu resolvi gravar esse jornal hoje, né? Faz um tempão que eu não gravo essas porra, tô tudo ocupado, sem tempo, estudando aí, né? Tá ligado? Mas eu resolvi fazer porque, se eu não me engano, foi em maio do ano passado que eu comecei com o Jornal da Real. É isso aí, rapaziada. Jornal da Real já faz um ano no ar. Que maravilha, hein? Um ano enchendo o saco de feminazi, um ano aí ensinando a paspalhada como se comportar melhor e tal. Porra, que maravilha, hein? Espero que esse aí seja o primeiro ano de muitos, né? Tamo aí firme e forte. Esses dias também aí. Aproveitar também para avisar, também passei aí para criador de conteúdo da página Metendo a Real, tô lá como Armando Amin. Na verdade, eu acho que eu nem devia ser criador de conteúdo, devia ser criador de caso, porque eu tô arrumando várias tretas lá, dando aquele tapa na cara moral, né, das vadias que tá enchendo o saco pra caralho lá, porque tá ligado que eu não respeito mesmo, chego embrasando, chego com os dois pés no peito e a mão na cara, que eu sou estilo Jet Li, tá ligado? Mas tá da hora o bagulho lá. Estamos zoando uma imagem até que eu pus ontem, né? No caso aqui hoje é. Dia hoje, 24, sexta-feira, eu pus uma imagem ontem aí. Grande frase do MC Luan, causou furor ali entre as santinhas e tal, que ficaram lá, ai, que não sei o quê, que vocês não são honrados, que não sei o quê, papapi, minha piroca, minha filha, se fuder, rapaz, ô, aqui é bonde da real, aqui é pé na porta e soco na cara, tá ligado? Aqui não tem perdão. Mas é isso aí também, essa semana foi até bastante engraçada também, que eu tava, foi ontem, ontem, né, ontem foi um dia assim. Ontem foi um dia assim, como posso dizer, louco, né? Fui acessar o Facebook aqui, né? Facebook, cara, livro. Aí tinha lá uma mensagem de uma mina lá estranhona, falando: ah, você tá aqui no blog, não sei lá quantos caras que não vamos pegar. É um bloguinho, acho que é feito no Tumblr. Sabe como é que foi essa desgraça? É aquele negócio de pôr foto lá, tipo um blogspot da vida, Fotolog. É, expõe lá, tipo, os caras lá da Real e fala: ah, esse cara é muito machista, a gente não pega ele, pipipi, papapá, e foda-se, beleza. E cataloga lá. Ó, só respondi lá: foda-se, legal, mano, não quero comer nenhuma de vocês mesmo. Aí, de curiosidade, né, eu fui clicar no link da mina lá, da Paspalha, acho que é até funcionária pública. Aí, beleza, né? Cliquei, né, fala: deve ser algum troll, né, da Real, sei lá, me avisando aí. Olha aí, porra, a mina acho que é funcionária pública, não sei da cidade das quantas lá. E, porra, de cara já bato uma imagem assim nojenta, cara. Tipo, tava lá a mina pelada, abraçada com um cachorro lá, acho que embaixo de um viaduto, escrito: se ser porca, eu sou vadia. Eu sou vadia. Ah, vai tomar no cu, sua catinguenta, desgracenta do caralho. Vai ficar emporcalhando minha porra do meu Facebook aqui? Porra. A primeira coisa que eu bato no bato o olho no, no, na porra do Face da mina é isso: se eu ser porco, eu sou vadia, é? Que filha da puta? Que filha da puta? Imagina só, eu fico imaginando os malandros que trabalham com essa mina na repartição dela. Tem que aturar a mina cheirando a CC, velho. Essa mina ainda vai tomar um processo administrativo, hein? Aí, se você conhece aí, ó. Aí, foda que eu apaguei, eu não tenho nome, senão eu até falava um nome aqui. Sei lá se é Suzano o nome da cidade. Sei lá, velho. Se tiver aí uma mina feminazi aí, e porca, fedorenta, pode saber que é essa aí. Acho que é do interior de São Paulo, agora não lembro. Mas se tu souber aí, se tiver uma mina fedendo aí perto aí de repartição pública, pode saber que é ela. Ou pelo menos tu sabe que é feminazi, né? Vadia. Cara, velho, que nojento, cara. Você até lembra um artigo que eu lancei um tempão atrás, ó. Tempão mesmo. Foi justamente isso, tipo, a próxima barreira da vadiagem, a sujeira. Olha como eu sou foda, né, cara? Eu pego, tá certo que mais foda ainda foi o cara que escreveu lá nos States, né? Mas eu traduzo um bagulho, tipo, 6, 7 meses à frente, e essas porras se comemoram ainda, hein? Eu sou porca, ai, eu tô fedendo a gambá, ai, eu sou catinguenta. Porra, velho. As minas se orgulham de ser porca, cara. Porra, velho. Tá louco, daqui a pouco vão tirar a foto dela no chiqueiro, assim, rolando na lama, comendo lavagem. Sei lá, velho. Tipo, se fuder, velho. Tá louco? As minas se orgulham de ser. De ser nojenta, tipo. E fica falando, ai, machismo, machismo da degrada da mulher. O que é mais degradante, cara? Nojentona, tipo. Junto com um cachorro sujo embaixo de viaduto. Sei o que então? Porra! Tá de meter a mão na cara do filho da puta desses, porra. Porqueira do caralho, viu? É isso que vocês são, catinguentas, hein? Vocês são um bando de catinguentas. Devia trocar, não deve ser mais marcha das vadias, deve ser marcha das catinguentas. Antes que alguém pergunte, ai, barão, o que é catinguento? Catinguento, meus amigos, é como lá em Minas, né, uai? Os caras chamam esse cara que fede, né? Aliás, lá no acho que não sei se é no é Minas, acho que norte de, ali no norte de Minas, Bahia, acho que no Nordeste todo ali, Caatinga é fedor, pra quem não sabe, não é só aquela mata, né? Se bem que a mata lá é Caatinga, né? Com dois As. Isso aí é Caatinga com essa, um Azinho só, né? Catinguentos. Puta que pariu. É, que mais quer falar? Bem. Eu tava aqui com a pauta do jornal na mão e tal, preparei no serviço a semana inteira. Eu, como sou burro pra caralho, fiz questão de esquecer o bagulho lá. Me imprimi essa porra pra trazer aqui pra fazer um bagulho decente. Como eu sou burro e fazia tempo que eu não gravava o jornal, fá. Também jornal de um ano, eu vou fazer uma experiência. Eu vou fazer essa porra ao vivo. Ao vivo também não, né? Que eu vou lançar essa porra na segunda. Mas eu vou fazer essa porra aqui, ó. Na chincha, tá ligado? Eu vou pegar as matérias aqui que eu tenho mais ou menos em mente, ler aqui por cima, comentar, meter aquela paulada gostosa pra nelas, né? Beleza, eu tô assim meio animado que, porra, comecei um treino aqui. Porra, tô animado, velho. Treino hardcore. Tô cavalão doidão hoje, malandro. Ainda tô sem dinheiro, né, mano? Tava louco pra ir no... Na casa das primas, onde o uísque é do bom e tem as melhores meninas, né? Pra dar aquela esvaziada, mas tô sem dinheiro. Porra, né? É foda, né? Tá, vou gastar minha energia no jornal. E vamos lá, vamos lá. Antes de começar o jornal, né? Eu vou fazer primeiro um comentário, né? Porque rolou o EDR São Paulo no dia 18 agora, né? Último sábado. 18 de maio aí. E, porra, a gente tava tão doido lá conversando, zoando, porra, que acabou nem rolando o podcast. Quando a gente percebeu, já tava acabando ali, a rapaziada já tava indo embora, acabou nem dando pra gravar nada. Ficou até uma pena que, porra, acho que ia dar... E que também acho que nem tinha muito ideia na mente, que a gente ficou conversando muita merda ali. Acabou nem rolando ideia, tipo, eu também não tive o estalo, porra, tem que fazer o podcast, né? É de boa, foi engraçado pra caralho, foi, como sempre, cachaçado, tava eu lá, o Rooster, esse galinho bêbado maldito, tava o Arlindo Power Ranger, o estragado Rockstar da Real, o petulante lá do Foro do Búfalo, o que mais? Tava o Sir Alex aí, o nosso intelectual, quem mais que tava? Pô, acho que era isso, acho que tinha mais um lá, não sei, mas aí... Aí beleza, né? Terminou lá, o Rooster tinha que ir embora, os caras também, né? O Petulante também. Aí, porra, a gente falou, o Arlindo veio com a ideia, né? Que tá ligado, o Arlindo acho que é o cara mais fanático puteiro da Real, né? Aí ele chegou e falou, e aí pessoal, bora lá pra Santana? Santana, Santana, lá tem umas casinhas legais, né? É? Umas casinhas boas, né? Aquela casa de entretenimento adulto, né? Tá ligado que até o Racionais recomenda, né? Tem uma musiquinha do Racionais que recomenda, que nem essa aí, ó. Pode crer naquele lado de Santana, conheço uns lugar, conheço uma fulana, Juliana, não, Mariana, não, Alessandra, não, Adriano, o nome é só um detalhe, o nome é só um nome, 953, esqueci o telefone. E o seu Racionais recomenda, o bagulho é louco, rapaziada, o bagulho é louco. Aí beleza, pegamos o metrô ali, pá, fazer uma baldeaçãozinha ali. Porra, chegamos ali no. Ali no. Na Santana, né? No Santana. Aí pá. Chegamos na primeira casinha ali, pá, tranquilo. Como sempre, tava aqui mesmo, era eu, o Arlindo e o estragado Popstar, né? Aí tá, vamos lá. Claro, três destacados foda, pica das galáxias, chegou lá, a gente nem precisou fazer nada, só encostamos ali no balcão, fogo no puteiro, né, as putas já chegou tudo assim, ó, parecia aqueles clipes de rap do 50 Cent, do Snoop Dogg, assim, tá ligado, é muito louco, muito louco, é eu, né, e porra, mesmo a gente sendo foda, né, tá ligado que puta é o bicho mais rato do mundo, né, tipo, ela vai querer o máximo ali arrancar a grana de ti, aí beleza, né, e a porra da puta veio falar justamente comigo, que sou o cara mais pão duro do mundo, aí, né, que não sei o que, que tal, e que eu quero dançar aqui, porque você não põe a musiquinha pra nós, ah, beleza, quanto que é? Dois mangos, vai se fuder, caralho, dois mangos pra uma música, porra. Eu ligo meu celular aqui e tu dança, caralho. Eu não, vai, vou dançar um funk pra ti, não, beleza, dança aí, porra. Não, mas tá ligado, né, como eu sou foda, né, sortudo pra caralho, me encheu o saco e começou a tocar o funk, vai, agora dança aí. E a mina dançou, foi lá, pá, quebrou a bunda, pá, nossa, tem um bagulho louco demais, bom demais, tipo, porra, diversão pura. Pá, ficou ali embrasando, né? Envolvendo, embrasando, passando aquela mão e tal. Assim, dando aquela sarrada. Aí foi, não vamos comer não, porque as minas estão meio caras, né? Acho que era 80, meia hora, 70, não lembro aqui. A mina mais ou menos não tava meio caro, né? Eu também não tava com grana, né? Sempre, né? Nunca tô com grana. Foi muito louco. Aí ficamos lá, pá, zoando pra caralho. Depois. Eu fui o alfa, né, lá do puteiro, porque, tá ligado, barão é o cara mais gato da real. Só que aí, como as minas descobriu que o nosso amigo estragado é o popstar da real, né, já tem banda aí, vai tocar até no Rock in Rio aí, né. Rock in Rio já foi, eu nem sei, velho, eu não ligo nessa porra. Mas sei lá, vai tocar nessas porra aí, né. Só foi as minas saber, né, ver que ele tava ali com os bagulhos de instrumento, né. Nossa, o puteiro inteiro vem em peso assim pra ele. Ai, meu Deus, você é cantor, ai que não sei o que, você toca em banda. Esse destaque é uma desgraça, né, velho? Fiquei ali e falei, porra, velho. Tomar no cu, viu? Porque não aprendi a tocar também. Aí beleza, a gente colamos mais um pouquinho, tomando mais aquela cervejinha de lei, né? Aí pá, vazamos, fomos pro próximo. Aí, fomos lá, chegamos na casinha, tranquilão pra entrar e tal. Como sempre, nós sempre alfa ali. E eu reparei, né, que tinha um sujeito ali que tava muito mendigando pras minas, né? Chegando, fazendo dancinho. Falei, que porra é essa, meu? Porra. Aí, beleza, fiquei ali bem patriarcal ali, ó. Espalhadão ali, tal. Minha piroca já tava envernizada ali e tal. Só olhando o movimento, sacando as bundas. Aí tranquilo. Aí pá. Chegou uma das minhas garotas, né? Lógico. Sou gatão. A mina quase querendo me dar de graça, mas eu quero cobrar R$60. Eu falei, não, R$60 é muito caro. Pô, eu sou barão. Barão real, porra. Você tem que me dar de graça. Tem que me pagar pra me estudar pra mim, porra. Aí beleza. Eu relevei e deixei pra lá. Aí pá, ela ficou se esfregando em mim, me esfregando nela, abraçando ali, pá, dando essa sarradinha. Aí a mina, cara, ó, tipo, a mina rindo, rachando o bico. Falei, pô, que é isso aí que você tá rachando o bico? Aí a mina, ó, o seguinte, foi que foi. Tá vendo aquele maluco ali? Aí eu olhei, tinha um cara sentado no sofá lá do puteiro. Eu não tô brincando, mano. Sabe aquele desenho do Forever Alone? Que é aquele, ok, assim, né? Que o cara, a cabeça baixada, assim, com a cara toda tronha. O cara tava igual, velho. No puteiro, mano. Como é que pode uma coisa dessas, velho? Aí ela fala, não, beleza. O que, que tem aquele cara lá? Ali, ó. Seguinte. Ele tá com o maior dor de cotovelo da gente aqui, não sei o quê. Ai, não é possível. Caralho. Ah, mas por que dor de cotovelo, né? Dando aquela de bobo. Fala, não. É que ele tá aqui a noite toda querendo pagar pra uma das meninas falar que é a mulher dele. Fala, não. Ah, não, velho, que isso, meu irmão, porra, velho. A coisa pior do que tu manjar na mina com dinheiro é tu manjar na puta com dinheiro, velho. Porra, caralho! Filha da puta do caralho! Vou ter de levantar e deter a mão na cara dele, velho. Eu não, eu comecei a rachar o bico, ela também rachou o bico, né? Ah, e detalhe, lembrei agora, essa mina puta é muito legal, cara. Essa mina, porra, é sensacional essa mina aí, eu achei ela muito show. Que tava lá o estragado, né? Deu aquela sarrada nela também, pá. Aí os dois começaram a falar um negócio de namorada lá, não sei. A mina, essa puta, ah, porra, vocês estão certos, o negócio é puteiro mesmo. Aí a mina, aí a gente perguntou, por quê? Por quê? Aí, você está ligado, né? Em namoro, o cara gasta 3 vezes mais e come 3 vezes menos, né? Caralho, velho! Porra, foi muito louco, mano. Devia ter gravado. Aí os caras, porra, tinha que ter gravado essa, tinha que ter gravado essa. Putz, meu, mano. Pena que não dava. Sério, mano, tinha moral mesmo. É que, com certeza, mano, se eu puxasse o gravador, porra, ia ser mó embaço dentro do puteiro, né? Ia achar que eu tava caçando alguém lá dentro. Capaz que a gente apanhar do segurança, mas eu tinha moral de puxar o gravador. Como é que é? Fala aí, fala aí. Caralho, a puta metendo a real mesmo, ó. Que louco. Porra, aí beleza, divertindo pra caralho, só zoeira, dando umas sarradas ali, né? Aquela sarrada final de saideira. Aí, pá, vamos embora, né? Já tava ficando tarde, eu tinha que descer pro litoral, porque tinha umas paradas pra fazer aqui no domingo, né? Aí beleza, descemos. Aí tava lá pagando, né, as bebidas que a gente tinha tomado, a gente olhou pra trás, eu olhei pra trás e falei, não, velho, eu falei, não é possível, eu cheguei, Arlindo, dá uma olhada pra trás. O Forever Alone, não tô brincando, o cara tava jogado no sofá, tipo, e com face palm assim na cara, velho, tipo, o cara fazendo face palm assim, tipo, jogado, eu falei, não, que isso, velho, eu não posso tirar foto disso, porra, não acredito, velho. Porra, olha o combo do cara. O cara imaginando puta, levando fora de puta, ficando forever alone no puteiro, ainda terminando a noite com face palm, velho. Porra, velho, que merda é essa? Eu quase... Mano, que eu já tava muito louco. Se não, acho que eu, porra, só de caridade, ia chegar no cara, assim, com a edição do Nessa Rafa. Amigão, tadinho, toma aí, cara. Vai pra casa. Dorme, descansa bem. Amanhã cedo lê essa porra aí. Só lê e não fala nada. Só lê. Porra, velho. Olha aqui onde o cara vai, mano. Onde que o cara desce, velho. E ó, porra, eu tenho certeza que tem muito neguinho aí que tá me escutando que já fez coisa do mesmo naipe ou pior, hein? Você não ri aí, não. Eu posso rir porque eu não fiz essa porra, mas tu não pode rir, tá ligado? Ah, velho, porra, meu, sério, né, meu, caralho, mas foda-se aí, chega de papo, chega de enrolação e vamos começar oficialmente com o Jornal da Real 1 ano. Pra começar como aqui, vou tirar essa do fundo do baú, né? Direto do túnel do tempo. Nem túnel do tempo, né? Tanto pela matéria, né? Pela a situação geral do bagulho, ó. Um malandro lá da Austrália, né? Foi mancar o caça-fantasma, o Ghostbuster aí. Pá, botou as câmeras ali pra filmar o Gasparzinho. Só que ele acabou pegando o Ricardinho. Olha lá, vamos ler aqui, ó. Australiano tenta gravar fantasmas e flagra a mulher dele, né? Fazendo sexo gostoso e cheiroso demais com seu filho. Porra, velho. O caso aconteceu em 2012. E na segunda-feira agora, a mulher foi considerada culpada por praticar sexo com o menor. Um australiano lá da Tasmânia, terra do Taz, instalou uma câmera de segurança na própria casa pra tentar filmar os fantasminhas, né? Gasparzinho, Geleia. Geleia, né? Que é o nome do cara lá do Ghostbuster, aquele verdinho. Acho que era Geleia. Não lembro. O bonecão do posto lá, não. O bonecão da Michelin, o boneco de Marshmallow, né? Não sei. Mas filma esse cara aí. Aí, botou lá pra filmar, né? Pá. Só que o cara teve uma surpresinha, né? A câmera gravou a mulher dele metendo com o filho do cara, velho, que tinha 16 anos. Porra, velho. Pros descobrir aí o cara, né? Pelo menos o cara não foi um cobre, né? Pros descobrir a traição da namorada dele, né? Com o garoto, que é enteado dela, o australiano chamou a polícia aí, certinho. A mina de 28 anos só assumiu que tinha dado umas pirocadas com o moleque só agora, nessa semana, diante do Supremo Tribunal da Tasmânia. Porém, o jovem, né, que não é pouco zoeira, já tinha admitido aí, né, que deu aquele pente gostoso com ela, né, por 3 vezes. Porra, velho, tá louco, o cara foi filmar o Gasparzinho, né, e pegou o Ricardinho, o fantasminha canalha. Porra, velho. Ah, não, sério, isso só pode ser piada, meu, tá louco. Mas isso aí, ó, o cara aí, tem um colega, meu, conhecido meu, ele gosta desses bagulho de fantasma, de comunicação transcendental, olha só, esses caralho aí. Eu fico imaginando, né? Ele tinha uma namorada, né? Será que um dia... Será que a separação da namorada que ele tem... Ele separa faz um tempo já. Sei lá. Será que a separação da que ele teve com a namorada foi por causa do Ricardinho, o fantasminha canalha? Eu sei, falou que... Acho que até fez uns testes com isso aí. Não sei se deu, não. E, porra, velho... Vocês aí, ó... Fica um aviso aí. Não sei se tem alguém ainda real que curte esses bagulho de fantasma, né? Mas aí, toma cuidado com o Ricardinho, hein? Ricardinho a sombra aí, cuidado. Outro também, ó. Importantíssimo. Outra entidade aí muito perigosa é o caboclo, hein? O caboclo chega, ele encosta na mulher e já viu, né? Aí não tem quem salva, aí não tem descarrego, não tem caça-fantasma, não tem jeito, né? O pior, né? Se o caboclo entra... encarna, né, mulher? Daqui 9 meses, né? Tu vai encarar o espírito de luz aí. Vai ter que assumir o espírito de luz aí, hein? Cuidado com o Ricardinho, hein? Ai, caralho. Ô, rapaziada, sério aí. Abre o jogo comigo. Eu tô ligado que deve ter cara da real que tá plantando mensagem não, é notícia na mídia. Tá ou não tá? Confessa aí logo. Pode falar aí comigo com o MP que eu fico na moral, não falo nada. Mas porra, a notícia que saiu no dia 21 aqui, meu, no Extra do Globo. Sem namorado desde novembro, a mulher Milão faz ensaio de noiva e quer casar. Não, agora estou me guardando. Ah, não, meu. Ah, não, velho. Não, não é possível um bagulho desses, caralho. Porra. Vou até ler aqui, ó. Lê uns trechinhos pra ti. Ó. A mulher melão agora é uma nova pessoa. Vamos ver a grana, ó. Porque, ó. Só presta atenção. Porque eu acho que essa porra é matéria de gente da real que plantou. Ou o repórter é muito troll, né? Se bem que foi mulher que escreveu, né? Mas, porra, ó, só sente o naipe, o drama da matéria, rapaziada. Aqui, ó. Ao ver a grana diminuir um pouco e os amigos irem embora de fininho na maré baixa, a funkeira decidiu tomar o rumo certo na vida. Porra, velho. Depois de se mudar para, sei lá onde, e passar a ter uma vida mais simples... Olha que gracinha, fazendo comida, lavando roupa, cuidando aí das madeixinhas. Agora ela quer casar. E aí? Quem se candidata? Eu vou tirar você. interessa o que os outros vão pensar. Ai, ai, ai. Estou no momento de pensar muito nisso, no casamento, né? Já tive aquela fase de querer curtir. Sempre tive o sonho de construir família. Agora é o seu momento, é? Bem conveniente, né? Eita porra! E ela é daquelas que quer casar vestida de branco, entrando de véu e grinalda na igreja e tal. Ou numa casa de festa ou num castelo, né? Que ela não é otária. O cara tem que bancar, né? Ai, caralho. E ó, e pra conquistar a mim, o príncipe encantado dela, ela diz que pretende se manter casta até o casamento. Porra, velho. Não, não, não, não, não, não. Parou, parou. Fala que é virgem, que quer casar. Mentira, seu trouxa. É só pra não te dar. Porra, a mina já deve ter dado pros funkeiros tudo do Rio, pros empresários, e agora quer ser a virgenzinha. Ela se assume agora quase virgem. É tipo o Lacraia, né, aqui do funk lá, ele não era viado, ele era quase mulher, né? Que nessa aí, é quase virgem. Puta que pariu. Ai, meu pai do céu. Não, agora a cerejinha do bolo. Ela me fala: homem sério é machista, não gosta de mulher fácil. Não posso dar o que eu tenho de mais precioso. O próximo namorado quero que seja pra casar. E só vai me levar pra cama no dia da lua de mel. Ah não, meu Deus do céu. Puta que pariu. Quer dizer que a torcida do Flamengo... Uma vez Flamengo... Sempre Flamengo. E a torcida do Corinthians? Salve o Corinthians! Salve aí pra rapaziada flamenguista e corintiana. Já passou o samango na garota e porra, ela vai se guardar pro trouxa que pro CSP? E você tá me tirando, filha da mãe? Você tá me tirando? Porra, não é possível um bagulho desses, caralho. Ai, caralho, olha o que ela me fala, vai ser como um prêmio. Porra, que raio de prêmio é esse? Seria a mesma coisa, sei lá, eu criar um bingo lá, um título de capitalização, né, que é muito famoso essa porra agora. Pô, lá como prêmio, pá! Prêmio inédito! Golzinho quadrado, ano 93, pneuzinho meio careca, carburador tá meio zoado, mas tá de boa. Tá funcionando aquela beleza. Prêmio inédito. Porra, velho, não é possível. Esse pessoal tá muito zoeiro, meu irmão. Não, não, sério, fala aí, rapaziada. Foi alguém da real que criou essa porra, né? Que plantou essa merda na mídia, não foi? Ah, não é possível, cara. Só falta agora daqui uns meses, se ela não conseguir porra nenhuma, ela entra na igreja, entra lá pra aquele eu escolhi esperar, até bem cara disso, né? E eu acho que 90% daquele pessoal do eu resolvi esperar, os homens são uns virgão, ou pelo menos um ou outro ali que são cafa disfarçado e estão passando a rola nas ovelhinhas ali, e as minas são tipo essa aí, né? Tipo, vadia reformada, mãe solteira... Que resolveu caçar o CSP, esse tipo de gente. Cara, patético, meu. Patético, velho. O pior de tudo, é que vai ter CSP, meu. O CSP é a desgraça da humanidade, é o câncer da humanidade, é o CSP. Tipo, o CSP é o que atrasa a vida dos outros homens, tá ligado? Por que o CSP atrasa a vida dos outros homens? Porque a mina sabe que ela pode praticar o duplo anal giratório carpado, pode quicar em 300 picas, assim, tipo, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, entendeu? Em seguida, pode engravidar de três negros diferentes, ter, tipo, ter um filho branco, loirinho, um ruivo e um japonês. Um primeiro neguinho ali pra desbaratinar. Que ainda vai ter trouxa que assume, cara. Meu. Aí, tipo, ela fica pensando, ah, foda-se. Pra que eu vou ser alguma coisa de respeito se sempre vai ter um otário pra pegar o fim de feira? Meu. Na moral, né? Vergonhoso. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você. Porra. Tem uma matéria aqui que o Esquilo publicou aqui no Fórum do Búfalo. Porra, tiração essa porra, hein, caralho. Olha só. Aqui é no IG, né? IG Mulher. Ui. Tá nos informando que a Lei Maria da Penha enjaulou aí 140 mulheres aí por violência, né? Violência contra o companheiro, sei lá que caralho que é. Pois bem. E não é que tem gente achando ruim isso, falando que não devia ser preso, que não sei o quê. Ai, que filha da puta. Olha aqui. Pior que a gente do governo, hein? Esses filha da puta aí do PT. Que estão falando isso. Ó lá. Não, pior de tudo. Mas foda. Eu vou botar o link aí pra vocês lerem. É o que deixa mais no veneno essa porra aqui. Tipo, os viados do IG, né? Esses viados. Só são viados, né? Fica aí. E é tipo, ai... Tipo, toda vez que ele fala um bagulho pro homem, né, tipo, porque a lei foi beneficiada, eles dão, faz uma questãozinha de pão, tipo, uma coisinha ali, né, pra mostrar que aquilo é bobagem, tipo, ah, tipo, que tem uma parte no final que fala, ah, que não sei o quê, que 140, que em tal ano o cara usou a Maria da Penha pra se defender, aí fala, ah, bem no ano que mais mulheres foram agredidas, porra, isso tem nada a ver, caralho, tem que noticiar o cara. Se eu for fazer noticiar de violência contra a mulher, beleza, tu faz uma matéria contra a violência pela mulher. Agora, se tu faz uma matéria de violência contra o homem, da mulher contra o homem, você tem que focar nisso, seus imbecis. Aprenda a fazer jornalismo, seus desgraçados do caralho, é? É o seguinte, aí, né, aqui, tem um desgramento aqui da desgramenta, quer dizer, aqui da Secretaria Especial de Política para Mulher, esse outro cabidão de empregos, né, que vem falar que achamos inadmissível usar a Maria da Penha em favor dos homens. A lei foi criada justamente para beneficiar mulheres, aqueles que vivem em uma relação desigual de poder, de força e opressão. Nosso acompanhamento mostra que quando a lei é usada em favor deles, as decisões acabam revogadas. Ou seja, aquele lance ali da Constituição que fala que... todos sem igual aí perante a lei não existe, né? Tipo, é bobagem. É idiotice. Isso aí é um detalhe, né, seus filhas da puta? Hã? Seus filhas da puta, hein? Quer dizer, o cara tá levando umas porradas da maluca e, tipo, tem que ficar quieto. Tipo, não, você pode ter que ir na delegacia e, tipo, ainda ouvir gracinha dos PM lá, do delegado. Tu nem pode usar a lei a teu favor, mas é uma desgraça, né, mano? Mas, graças a Deus, eles pelo menos puseram a voz sensata aí do grande doutor Zoroastro Teixeira, lá do Mato Grosso. O cara deve ser chapa quente, que é especializado em direito de família. Ele contesta isso, né? Tem que ter um cara foda, né, pra meter a real. Grande doutor. Ele falou, né, que em 2008 ele conseguiu que um cliente fosse protegido pela Lei Maria da Penha, após provar as agressões e ameaças por parte da ex-companheira. Ele fala, né, com toda razão, que todos são iguais perante as leis, invocando o chamado princípio de isonomia, que com certeza esses retardados aí do PT e do governo não devem conhecer, né? Isonomia só pros mensaleiros, né? Só pros filha da puta deles. Se pro povinho deles, para pros de fora não, né? Desde então, esse cara aí, né, grande doutor Zoroastro, orienta outros colegas de Brasília, Rio Grande do Sul e do Ceará, que entre com processos semelhantes, caso necessário, né? Que quando o homem, como ele fala aqui, é vítima da violência doméstica, não tem as garantias processuais e nem a força da Lei Maria da Penha ao do lado dele, né? E a via mais rápida para salvar o cara dessa louca é justamente com a Maria da Penha. Na avaliação dele, a lei excluindo o homem dessa proteção fere o princípio de isonomia e é inconstitucional. Mas ele, né, cara cabrabão, né, conseguiu usar aí a lei para proteger um coitado aí que foi violentado e humilhado pela esposa maluca, né? Então é aquela merda, né, tipo, o pessoalzinho do governo, aquelas malucas recalcadas do governo, falando que não pode ser, que a mulher é coitada, e que papapi, popopó, e que caralho de quatro, né? E porra, umas coisas que essas filhas da puta não vê, eu chamo de filha da puta mesmo, vai falar, hein, que é desacatar funcionário público é crime. Crime devia ser não desacatar funcionário público. A maioria desses caras são filha da puta. É, pra mim, funcionário público, se não faz o serviço direito, tem que tomar um tapa na cara. Esse pessoal aí merece um tapa na cara. Tipo, pá, trabalha, filha da puta. O cara toma uma bronca de funcionário público. Meu. Assim, os que trabalham bem, de boa, estão lá respeitando o salário que a gente paga pra eles. Mas aqui, esse filha da puta que faz corpo mole, velho. O que faz essas cagadas aí, meu Deus. Porra. Aí fica falando, né? Tem uma mulherzinha aí que fala, ai, a do Ministério Público, ai, que a violência praticada pela mulher é completamente diferente da do homem. A dela é pontual, né? Um ataque de fúria isolado, tipo... Por exemplo, a mina, eu já vi isso na minha frente. A mina fala mesmo, ah... Se o cara me trair, eu vou pegar um caldeirão de água fervente e tacar nele, tacar nos ouvidos dele pra ele morrer. Isso aí é pontual e isolado, ou desgraçada, hein? Isso aí é crime premeditado, e tipo, e não é raro isso. Quantos caras aí, tipo, corta o pinto do cara? Você acha que isso é ataque de fúria? Tipo, esperar o cara dormir e ir lá cortar o cara? Ataque de fúria, assim... Você tá lá tomando uns tapas, tu parte pra cima. Agora, esperar o cara dormir e cortar o pinto dele é ataque de fúria? Isso é... Cara, isso é ainda mais cruel, porque ainda pega o cara desprotegido. Tipo, o cara tá dormindo ali, pega a porra de um garrafo, de um litrão de água fervendo, taca no cara, corta o pau do cara. Que mais? Putz, cara, assim, eu vejo assim, no meu dia a dia, tipo... Porra, é impressionante como é que mulher é sádica, velho. Tipo, é nojento o bagulho. Tem umas que, porra, acho que até psicopata ficaria com medo de ficar do lado dela. Essas porras são noiva, tipo, vão casar. Caralho, eu fico imaginando se o cara, o futuro morto, né? Futuro assassinado, bem provável, né? Sabe disso, sabe dessas coisas, cara? Eu já até falei isso uma vez no jornal. Será que o cara imagina que a mina é uma psicopata dessas, velho? Porra. Tipo, é um requinte de crueldade. Tu vê elas rindo ainda. Elas falam, ah, eu vou pegar assim água fervendo e tacar nele assim. Pá, pra esse desgraçado morrer. As minas riem, tipo. A mistura de ódio, assim, e prazer. Tipo, a mina ri, assim, tipo... Porra, velho, é nojento, cara. Como é que tu pode conviver com uma pessoa dessas? E, tipo, o mais legal que, assim, que eu geralmente eu faço o tipo quietão, porque quando você tá muito quieto, você fica meio que invisível. Aí tu só presta atenção no ambiente. Pô, cada coisa que eu pego, cara, eu fico me perguntando como é, será que os namorados, será que os noivos dela sabem, imaginam que estão dormindo do lado de uma psicopata, velho? Porra, cara, mas continuando. Eu tava falando, cara, que raio de ataque de fúria isolado é esse, meu? Tá louco. E porra, ainda por cima, põe uma lei que põe o cara como agressor primário, tipo, isso é ridículo. Ridículo, tipo, cadê o princípio, aquele princípio fundamental do campo jurídico que fala, a pessoa é inocente até que se prove ao contrário, porra. Não, já fala, não, o cara é espancador. Não, se o cara tá usando Maria da Penha é safado. Porra. Que merda, velho. Tá que pariu, velho. E tipo, você vê como é que é a coisa, né? O Estatuto da Criança e nem o Estatuto do Idoso não põe a mulher como uma das agressoras primárias desses dois. Porque eu não sei se vocês sabem... Mas os maiores agressores de idosos e de criança é mulher. Não sei se vocês sabiam disso. Pode ver qualquer matéria aí do Fantástico, do... que passa aí de aqueles coitados, aqueles velhinhos, né, apanhando em asilo, sendo barbarizado aí, né, tipo, aqueles coitados que nem aguenta mais andar, tipo, você tem que até dar comida pro cara, porque o cara não, tipo, ele senão não é um vegetal porque ele ainda tá lúcido, né, mas como não se mexe, as filhas da puta chega e senta a porrada no cara, o que é mais grave ainda, que tipo, pelo menos nesse caso aí, a mina pode correr, né, ainda tem como fugir, agora o velho não, e tá lá, ó, parado, olhando pro teto e pau, a batucada, tipo. E o estatuto do idoso não põe que, tipo, a mulher, a agressora primária, tipo, a filha, a nora, a parente, não sei. Não põe lá que a mulher que é a agressora primária. É certo, tipo, não, que nem eu falei. Pessoa inocente até que se prove o contrário. Não pode chegar e falar, ah, tu que bateu no cara. Não. Tem que ter todo o processo legal, a polícia investigando pra decidir quem, o que aconteceu, né? Também é o mesmo caso do estatuto da criança, né? A maioria que barbariza a criança é mulher. Pode ver nesses casos de babá louca que senta porrada na coitada da criança. Essas mães desequilibradas aí que aborta, né? Aborta a criança, das coisas mais covardes que uma pessoa pode fazer, abortar a criança aí. Que praticamente que não tem a menor chance de defesa. Ou bater em criancinha de 1, 2 anos, porra. E nem por isso tá lá, tipo, ah, investigue primeiro a mãe, se a criança chegou com hematoma, e não tem isso, que é errado também, tem que ver o que aconteceu. Às vezes não foi nem a mãe, foi um professor, a professora no caso, né? E eu tô dando uma coisa, eu tô lembrando, realmente professora, tipo, os mais filha da puta é professor, professora, né? Professor é difícil tu ver um muito filha da puta que esculacha aluno. Porra, eu já tive tanta professora filha da puta na minha vida, cara. Professora eu tive pouco, mas a maioria era tudo gente boa, tipo. Porra, velho. Bizarro isso. Mas aí, como eu queria. Eu concluindo aqui o raciocínio, né? A lei tenta falar aqui da Maria da Penha colocando mulheres agressoras na cadeia. Só que, tipo, ridiculariza, né? Falar que isso é injusto de fazer isso. Porra, velho. Que isso, meu. Uma lei de violência doméstica que só beneficiam. E ainda reclamam, né? Como diz que esse movimento feminazi, né? Feminazi mesmo. Não é supremacista, não é. Não quer, tipo, botar a mulher acima do homem. Ela não quer igualdade. Igualdade é um cacete. A última coisa no mundo que elas querem é igualdade. Porque se botar igualdade, elas vão ter que aposentar. Vão ter que trabalhar 5 anos a mais que nem o homem, vai ter que ter menos privilégio do governo, tipo, que nem Bolsa Família. Pode ver lá, até aquele vídeo lá que saiu do Bolsa Família, lá que saiu aquele trote que o governo falou que ia parar, não, falaram que o governo ia parar de pagar, só via mulher ali na fila. Tipo, é só mulher que recebe essa porra. Ou do Minha Casa Minha Vida, que é só a mulher que recebe a escritura da casa. Então, tinha que cortar isso tudo, é igualdade. Você acha que elas querem isso? Elas querem igualdade, é o meu peru, rapaz. Elas querem supremacia, elas querem te botar embaixo da cangalha. Você tem que trabalhar pra elas e ainda achar bonito. Se você. Tem até uma imagem que saiu, acho que no Metendo Real, não lembro agora, que era bem. Acho que foi no Voice for Men, quer dizer. Era bem emblemática, que era ser um cara todo no chão, assim, né, mexendo num bueiro. E, tipo, duas dondoquinhas passando assim do lado dele. Aí, tipo, as duas dondoquinhas olhando assim, né, nariz empinado pro cara e falando, ó. Pare de nos oprimir. E o cara lá, todo sujo, né? Tipo, olhando assim pra cima, falando, sim senhora, sim senhora. É bem isso que eles querem de vocês, cara. Você tem que acordar. Eles querem que vocês sejam isso aí. O cara que limpa a privada e ainda fala, sim senhora, desculpa, sim senhora, desculpa de eu ser tão filha da puta. Porra. Quando vocês vão perceber isso, paralho, meu? Vocês têm que ficar ligado. Elas são nazistas, essas porras. Elas querem... É que nem a Valéria Solanas faz. O sonho final delas é pôr cada homem, tipo... Talvez até nunca, não no campo de concentração, porque ia perder a força de trabalho pra elas. Mas, sei lá, tipo, como trabalho escravo mesmo. E já até feito na Suécia. Aí, até emendando aqui, que fala, acho que foi o Metz que publicou, que eles querem cobrar imposto maior do homem. Tipo, é uma escravidão, assim, travestida de justiça social, né? Tipo... Tu vai ter que trabalhar pra sustentar as dondoca. Porra. Isso é ridículo. Ela é esfregada assim na tua cara. Ó, tu tem que ser escravo. Tu tem que ser escravo e os caras não percebem. Ainda tem que aturar aqueles conservaginas, né? Que a gente zoa aqueles caras uma parte, né, não todos, que tem muito cara foda aí na direita, aqueles bostas ali que ficam, ai, arreiam, que não tem o quem, que desrespeita a mulher, blá, blá, blá, blá, blá, blá, babando assim. Aí chama a gente de exagerado, a gente alerta que as paradas, ai, que esses caras são exagerados, que não, é, tomar no cu, meu irmão. Ah, chega, já tô fudido, só de lembrar desses caras, viu? Mas, rapaziada, fica esperto, ó, vou pôr o link aí, ó, vocês lêem. Pega bem, tenta interpretar bem a filha da putagem que é a matéria, entendeu, rapaziada? Vocês têm que refletir nessa porra, entendeu? Estudar isso aí pra se preparar que a pica tá entrando, meu irmão, a pica tá entrando. Tá ligado? Eu tô tirando o meu da reta aqui, como que pode, né? Não tô deixando essa porra encostar, mas se tu ficar ligeiro aí, ó, vai entrar com tudo. Fica ligeiro aí, hein? Porra. Ah, rapaziada, vou, como eu gosto, tô gostando de fazer nos últimos jornais aí, vou fazer uma parte meio conceitual aqui, né? A parada é o seguinte. Eu tenho lá meu ASCII, né? Pra quem não conhece, ASCII.fm, Barão Kageyama, o ASCII mais malemolente do mundo, né? Mas não só no meu ASCII, lá no ASCII do Arlindo, do Metena Real, praticamente todos os ASCIIs da Real, né, do Doutrinador aí, nos Form Springs antigos, né, uma pergunta era muito recorrente, tipo, pelo menos uma vez na semana tinha que ter pelo menos uma perguntinha dessas. Ai, cara, acabei de separar da minha mina, o que eu faço? Ai, como é que eu faço pra esquecer dela? Ai, eu tô, porra, velho, tô em depressão. Porra, velho. Cara, vamos lá. O bagulho é o seguinte. Primeira coisa, parar de condicionar a tua vida à porra da mina, velho. Porra. O cara, ele faz aí, né? Ele, ai, eu quero, o que eu faço pra esquecer dela? Tipo, ele não quer, assim, não toma consciência que tá numa pior. E fala assim, não, realmente, eu tava... Digamos assim, bem aquelas bem forró brega, né? Tava embriagado de amor, né? E porra, eu percebi, virei um bosta. Como é que eu faço pra deixar de ser um bosta? O cara não tem essa mentalidade, velho. O cara não, o cara, ai, o que eu faço pra esquecer? É, tipo, ele quer esquecer, só que não vai esquecer, porque ele tá fazendo a parada por causa dela e não por causa dele. Acho que esse é um ponto, não vou dizer principal, mas... com certeza é um dos pontos focais ali da Real. É um negócio que você tem que entender. Você não tem que fazer porra nenhuma pensando em mulher, entendeu? Porra nenhuma, porra nenhuma. Você tem aquela famosa frase até. Tem até uma piadinha que é bem legal, que é assim. É bem uma piadinha, uma frase, um ditado, sei lá. O cara que corre atrás de mulher fica sem dinheiro. Mas o cara que corre atrás de dinheiro não fica sem mulher. Quer dizer... É, pode pensar, ai, Barão, mas isso aí o cara vai ganhar dinheiro pra ter mulher, porra. Não, não, não, não, escuta, escuta. Pensa antes de falar merda, por favor. Significa que a mulher é consequência, velho, entendeu? Tu vai fazer as suas paradas ali, tu vai fazer tua academia hardcore, que nem eu tô fazendo aqui. Pá, não, tudo bem que eu tô treinando de por conta, mas você entendeu, você tá fazendo... aquele exercício hardcore, tá ganhando aquela massa da hora, tá ficando gatão e pá. Mas você não tá fazendo isso só pra chamar a atenção das minas, velho. Você tá fazendo isso por quê? Porque isso te melhora como um todo, cara. Tu fica com o humor melhor, tu fica mais disposto, tu fica mais saudável. Tu só ganha. E claro, né? Como consequentemente, tu atrai as menininhas aí, que nem... eu não gosto de me gambar, né? Que o Olavo fala, mas... porra, tá ridículo. Tô saindo na rua, as minas fazem fio-fio. Quer passar a mão em mim, quer ter filho comigo. Pô, menos, né, meu? Menos. Sou um cara de família, né? Sou um cara puro. Puro mal, né? Como dizia o Vegeta aí. Mas, porra... é isso que você tem que ter em mente, cara. Não pensa assim, o que eu vou fazer pra esquecer dela? Não, corta. Corta isso da tua mente. Foda-se, ela morreu. Acabou. Foda-se. Você não tem que pensar o que eu vou fazer pra esquecer dela. Você tem que pensar o que eu vou fazer pra deixar de ser um merda. É isso que você tem que pensar. O que que eu vou fazer pra deixar de ser um merda? Porque você aí reflete, porra, eu tava aqui apaixonadinho, tosco, né? Pensando que tava vivendo aquele namorinho, aquele namorinho Doriana, né? Familhinha feliz, pá. E me descuidei. Baixei a guarda, fiquei sedentário, fiquei mais burro, estagnei no emprego, parei de ler meus livros. Sei lá, tu parou de fazer, parou de sair com teus amigos aí pra jogar uma bola, tomar uma cerveja, tem uma vida, né? Aí tu estagna, cara, nem pior, tu nem estagna, tu declina, velho, tá? Entendeu? Vai lá pra baixo, pá, e bate no chão. Aí quando a mina te dá aquela rasteira, pior que eu fiz aqui com o pé, eu gosto de ficar gesticulando, te dá rasteira, né? Aí fudeu, teu mundo cai, porque o teu mundo se resume a ela. Tipo, ai, o que, que eu vou fazer pra esquecer ela? Primeiro, esquece ela. Faz o bagulho pensando em ti. Esquece ela totalmente, morreu. Ó, digamos, foi ontem, dia 23, que ela separou de ti. A partir desse do dia 24, ela não existe. Ela nunca passou na tua vida, entendeu? Não existiu. Não existiu. 23, né? 23 já falou. 24 esqueceu. 25 você começa a pensar. E agora? O que, que eu faço para deixar de ser um merda? Então, meus amigos, acho que eu vou começar a responder assim no ESC. Quando o pessoal perguntar: ai, Barão, tomei um pé da bunda da minha mina, tô cortando os pulsos aqui, o que, que eu faço para esquecer ela? Eu vou falar bem assim: não. Você não faz porra nenhuma pra esquecer ela. Você faz as coisas pra tu deixar de ser um merda. Pra tu evoluir. Pra tu daqui um, dois anos, olhar pra trás, pra esse momento ridículo que você tá passando hoje, e dar risada. Fala, porra, como era um bosta, né? Um bosta, como diz. Bem carregado, um bosta, né? Como é que eu fiquei tão caído por causa de uma merdinha sem importância? É que nem eu falei naquele negócio, naquele textinho, né? Eu gosto de ficar pegando assunto assim. É, aquela. Por que temos que meter a real em nós mesmos? Você tem que chegar a um ponto, assim, de tão focado em ti, você tem que. Pra tu. Chega, pegar até aquela tirocínio, né? E quando você fica meio down, assim, ai, eu queria me. Tu parou, imbecil. Tá melhor assim, caralho. Você é louco? Para com essa merda, velho. Aí tu começa a analisar, tu dá risada, que nem eu fiz lá no artigo, não sei se vocês leram. Eu fiquei, ai, pensando. Eu pensei, porra, tem que agradecer, caralho. Tem que agradecer. Porra, o cara me livrou. Sai, some. Entendeu? Vai pra lá, diabo. Tem que pagar cerveja pro cara, não fica triste. Porra, é a mesma coisa. Você tem que chegar a um ponto que assim, tu pensa, que, porra, tem que agradecer pra mina ter me largado, mulher, que um encosto saiu de mim. Porra, que nem eu tava conversando com um conhecido meu. Ele falou, ai, que não sei o que, eu tô meio triste e tal. Por quê? Ai, a mina largou de mim. Ótimo, cara, tu se livrou do encosto, tu tá reclamando do quê, caralho? Vai zoar, vai puteiro, sei lá, porra. Caralho, velho. Fico pensando, porra. Como é que os caras, assim, eu fico louco com um negócio desse. Eu vejo tanto cara aí se fudendo na rua, de mendigo, sem as pernas aí, né? Paraplégico, com o braço fudido, e tipo, de boa, dando risada, e tipo, cara. Fica entrando em depressão, fica querendo se matar por causa de namorada, velho. É que nem eu falo, acho que até de vez em quando no fórum aparecem uns caras, eu meto na cara assim, seu filho da puta, se fosse tua mãe morrendo, teu pai morrendo, ou teu irmão aí, tu não ia estar nem metade dessa tristeza, né, seu desgraçado? Mas porque é uma bucetinha que tu perdeu, tu vai ficar triste? Tu vai querer se matar? Filha da puta. É bem assim que você tem que falar. Principalmente, fica até uma dica aí. Se alguém vir, ai, contigo, ai, não sei o que, minha namorada. Mete na cara dele, seu filho da puta. Se fosse tua mãe aí, tua mãe se fudendo aí, tu não ia nem importar, né, seu desgraçado? É da mínima. Você tem que meter na cara, ó. Pá, na cara. arder. Fico uma raiva disso, velho. Eu sei, espero que vocês tenham gostado aí da minha pequena reflexão. Acho que eu acabei divagando demais, né? Mas eu gosto de ficar, pegar assim o microfone da real aqui, ficar divagando, falando das minhas experiências no mundão aí, as coisas que eu observo, as coisas que eu reflito aí. É da hora isso, velho, da hora. Vocês têm que, até uma dica que eu dou pra vocês, vocês têm que parar e ficar pensando assim, tipo, situação acontecer contigo, o que que tu faria? Pensar. Ou ficar repensando situações passadas, né? Mas não ficar remoendo, não. Repensa, porra, por que eu errei? Aí tu para. Fiz isso, fiz aquilo, tá. É um exercício legal, cara. Recomendo vocês fazerem aí. Não dá prosseguimento. Prosseguimento não, que eu vou terminar, que já deve estar grande pra caralho isso aqui. Vai encher, vou torrar o saco de vocês aí, mas eu tô nem aí. Eu vou finalizar essa porra de uma vez. Que eu nem sei, eu tô sem a porra da pauta aqui, eu devo ter esquecido, velho. Eu tô comentando mais uma notícia que eu tô esquecendo. Eu comentei, deixa eu ver, o Ricardinho lá, né, o fantasminha canalha. A mulher melão, melajaca, sei lá que desgraça que é, a da Maria da Penha. Cara, eu tinha mais uma, velho, só que eu não tô lembrado. Eu sei que eu vi esses dias lá o Pattinson, né, o deus dos cornos, lá no fórum. Ele... Olha que merda. O cara tava lá mexendo no celularzinho daquela mina sensual lá, que é a namorada dele, Christian Stewart, sei lá. E porra, sacanagem, o cara mexendo e chegou em SMS daquele diretor lá, tipo, e aí, gostosa? Porra. Caralho, velho, é sacanagem, hein? Tá louco, mas é corno, mas é ser corno assim no inferno, velho. Eu tinha que comentar essa que, porra, o cara é ídolo dos cornos, tipo. Até pus lá no Corno Otário Beta, a gente vai fazer um templo pra ele, assim, ó, tipo, um boizão, assim. E honra esse cara, que caralho, vai ser corno assim no inferno, velho. Puta que pariu, velho, não é possível. Deixa eu ver se eu lembro outro aqui de última hora. Deixa eu ver aqui, vou olhar no Facebook. Tô fazendo essa porra semi ao vivo, né? Bem ao vivo. Ah, metendo real. Ah, aqui o cara pôs um gif do anal giratório. Sensacional. Puta que pariu. Olha aqui a matéria. Consumo de álcool por via vaginal e anal preocupa médicos, velho. Cara, isso aqui eu tenho que ver, peraí. Saiu no dia 24 de maio, aqui no Pragmatismo Político. Adolescentes têm assustado os pais e médicos com consumo exagerado de álcool por via anal, vaginal e até pingando no olho. Colírio Red Label, colírio Smirnoff. Puta que pariu. Recentemente, um jovem americano foi hospitalizado em coma alcoólico depois de introduzir uma grande quantidade de vinho no meio do cu, velho. O cara bebeu vinho no cu, pô. Que esses caras estão fazendo, velho? Olha que merda. As meninas estão metendo vodka nos mods, enfiando lá dentro, velho. E estão bebendo álcool em gel ainda, cara. Meu Deus. Olha lá, que legal. Além do comportamento extremamente invasivo ao corpo, o cu, por exemplo, né, tem mais terminações nervosas e mucosas mais expostas, o que causa uma absorção mais rápida do álcool e compromete a percepção da quantidade ingerida. Quer dizer, o cara enfia a garrafa no cu e vai deixando descer. Meu Deus do céu, cara. Eu tava ligado, mas que tinha isso, mas velho, pai do céu, cara. O que esses caras tão fazendo, velho? Que destruição, cara. Os caras, assim, é que eu costumo falar, né? Acho que a gente tá precisando de uma crise fodida, assim, de uma guerra mundial. Não que eu goste disso, pelo amor de Deus. Mas sei lá, alguma coisa bem fodida. Pra, não sei, voltar as coisas pros eixos, cara. Que caralho. Porra, Que nem você via lá na década de 40, 50, acho que é nem tanto por causa de moral, assim, da religião. Acho que é mais que nem tinha como, porra, era uma guerra mundial, os caras estavam acabando de sair de crise, uma crise fodida que quase derrubou os Estados Unidos, tipo... Os caras não tinham tempo pra ficar pensando em merda, eles tinham que trabalhar, tinha que estudar e trabalhar e pronto, casar logo e acabou. Reconstruiu o país. Porra, velho, agora você vê aí... isso é uma extrema falta do que fazer, cara. Tipo, você tem uma vida tão boa, tão cheia de coisa, tão abundante, que você tem que criar merda na tua vida pra ter graça, entendeu? Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui, que porra, essa aqui já me deixou embasbacado, cara. Deixa eu ver se eu acho outra aqui, meter na real. Imagina, tem que encher uma garrafa de vinho no cu e tomar o bagulho, mano. Absorver vinho pelo cu. As minhas encharcar absorvente de vodka e meter lá dentro da buceta, velho. Meu Deus do céu, que isso. É engraçado fazer o jornal assim ao vivo, né? Tipo, deixa eu ver se é alguma coisa nos fóruns aqui. Os Facebookete da vida. Facebookete. Acho que tem porra, né? Eu vou encerrar essa porra por aqui mesmo. É isso aí, rapaziada. Vamos encerrando aqui o jornal. Pô, sério, eu gostei mesmo desse improviso aí que eu fiz. Pretendo não repetir porque é meio embaçado. Eu fico enrolando pra caralho. Eu gosto de fazer uma pautinha e tal. Eu já consigo dividir os assuntos melhores. Acho que nem ficou tão bom. E olha que foi um jornal de um ano. Devia ter feito um bagulho especial, né? Mas não deu. Bem, como sempre, né? Pedir aí pra rapaziada compartilhar. Mandar pros amiguinhos paspalhos. Pensar bem, né? Nas coisas que eu disse aí. Refletir. E, bom, a coisa que eu lembrei agora, Tô vendo aqui que virou uma moda agora a rapaziada botar as fotos aí, tipo, disfarçados. O Diomedes aí botou a... Que nem eu falei, que tinha que botar a foto lá dele de lutador de luta livre, mexicano, ele botou, ficou show de bola, ele aí com a máscara do Blue Demon, ficou do caralho. Ficou show de bola mesmo. O Ezio também esses dias botou... Esse foi ontem, botou ele de capuzão, estilo o Ezio Auditore mesmo, né? Estilo assassino aí. Se bem que ele tem cara de menininho juvenil. Deixa eu ver quem mais. O Lau, né? O Lau que já é o paquitão da real, tá sempre aí em fozes marotas e malemolentes aí, deixando algumas feminazes encharcadas, né? Eu acho que um dos próximos vai ser eu. Já tô até pensando aqui num disfarce bacana, tô pensando aqui num Shemag. Shemag, pra quem não sabe, é aquele lenço palestino lá que os caras de força especial lá no Iraque usam. Tô pensando em bolar um negócio desses aí pra ficar bem louco, bem alfa, né? Bem alfa male, que eu sou foda. Sou pica pra caralho. Gosto de me autopromover, acho muito legal isso. E, bem, terminar, né? Como sempre, acompanha aí meus posts malemolentes e marotos lá no Metendo na Real. Metendo na Real é foda. No Metendo na Real, no Facebook, ali, onde é que eu vou sempre vou botar umas imagens bem filha da puta pra deixar as pseudo-exceção alvoroçada e com raivinha. Se fica com raivinha, eu gosto até mais. Vocês estão me deixando mais excitado ainda. Não deixa aí também de curtir, compartilhar, mandar pro e-mail, sei lá, caralho, pros seus amigos aí, o Jornal da Real. E é isso. Bem, amigos, então é isso, amigos. Um abraço pra vocês, pras feminazes aí, catinguentas. Apenas uma saudação de longe, né? Eu não chego pertinho de catinguenta, não. Fiquem com Deus. E até o próximo Jornal da Real. Um ano de Jornal da Real. Espero que um ano de vários anos que virão aí. É isso aí, amizade.